meu Oscar Chame Torres, 10895. Meu Oscar, tô tendo tráfego, chegou, se tiver condições, né, presente, pode cortar já, senão não serve, é porta 3 milhas fora. Palmeiro meu Tango, Juliette Serra, contato radar pela posição coral. Voando pro de Mari para interceptar a chegada Mari, repórter ideal de descida. Você vai voar Mari, o Juliette, Tango Juliette Serra, descendo para o 050 na chegada Mari. Web 5728, Duna 2000, ajuste no 0, 1 no 6, reporta estabilizada. Duna 2026, reportará 728 Web, é o número 1. Bravo que Luiz, que desça para a altitude de feira, tem a frequência livre. Web 5728 Duna 2000, ajuste 1016, está livre LS, reporta estabilizado. Reportar estabilizado 2000, Duna 1016, 5728 Web. Enche, tem a frequência livre, o Romeu Fox Lima. Serra, desça para 3 mil pés, o ajuste no 0 no 6. Bem, Oscar, Sol Luz 13, direita, parte 5, frequência verde, estacionar, BG. Solo Salvador, 3191, sem transformação, quilo para cópia. Controle, bom fio, passar para a parte, né? Passar, 2250 para 3151. Juliette, índia papá, identifica a chegada mar e dá presente voa ITAP, descendo inicialmente para o 090. Gente. Autorizado nível 380, pela Upper Zulu 10, saída L, transição bridge, o controle 120.8, transponder 5422. 19 na saída da L, após da L voa Leda, e após Leda bridge para interceptar a aerovia. Da L Leda, após Leda, na Broad bridge, tá 31, ficou no centro. Gente, papá Romeu Lima, irá manter o 065 até o destino? Gente, Romeu Lima está agora a 42 milhas de Salvador, chama Recife 288, alternado no 260, bom voo. Com aquilo, confirme a extensão do voo. Entendeu a solicitação do controle de voo ITAP? Pulo. Para TGM e inicial. Negativo. Tá bom. 012, minha transponder. Michael, atendimento correto no pátio 4. Chame a torre para acionamento. Ajuste 1017, confirma o POB. POB 02, chamar a torre de dentro da equipe para acionar o POB. Correto, bom voo. Fala, Salvador, bom dia, 260 da Gol, sendo para botão 8, informação 5 para autorização. Botão 260, autorizado Recife 390, via 458. Escola pista 10, primeira curva esquerda. Saída Fuca, transição Caju. Controle 90.8, transponda 5406. Foi em mim aqui, Mike. Jogo 58, e fala do 10 com curva esquerda, na Fuca, Caju. Controle 208, acima 5406, gol 1260. 260, informe o risco 58, eu vi, achei para prospecto, né? Fala aí, vamos chamar. Sempre santo, 5728 web, hein? Completa final, torre, 118.95, bom pouso. 118.95, obrigado. C28 da web, final da 10. Boa! O C28, ciência, porta externa, sem baixo para fase. Boa, tá. Gente, então após ITAP, o senhor modifica, prossegue para IP, Interlagos e reportando visual com o NOTPET. Queremos coordenar com a torre a possibilidade da solicitação do Tango Juliette Serra. Inicialmente, vai manter a chegada Mari. Exatamente. Então prossegue para 3000, Tango Juliette Serra. Papá, papá, Juliette, Índia, papá, está presente, voa Duna, descendo para 2000 pés, o ajuste 1016, sem restrição. Está presente Duna, 2000 pés, 016. O ajuste no motor, Austrália, 2000, Xané 6200, identifica, chegada Mari, desce até o 050. Negativo, desce ao 050 e 250 mais. 5728, pouso autorizado no 020, 140 com 10. 5728, pouso autorizado na 10. Ok, o procedimento para a chegada visual é via corredores, que é justamente o trecho que o senhor solicitou e que não pode ser usado a não ser na saída mil pés. Agora, se o senhor declarar que tem um passageiro passando mal, nós vamos encurtar sua trajetória para pouso. Confirma. Certo. Então o senhor vai manter o procedimento até interceptar o ILS da 10 e quando em condições visuais prosseguir para pouso na pista 197 com mudança de regra. Táxi até a Papá, reporte para ingresso, Yankee Mike. É, seria na Oscar o Mike? Estimativa, desculpa, na Oscar. Autorizado, reporta visual com 7, Índia November Alpha. Jet 5728, bem-vindo, solo 21, ao livrar direito 21.9, solo. Autorizado, já mata, 77. 6740, contato o 6740, identifica na chegada Mari, desça até o 060. Índia 9B Alfa, mantendo a proa da rotatória. Proa da rotatória, Índia 9B Alfa. Juliette, Índia Papá, estabilizou? Estabilizado. Completa final, torre 118.95, bom pouso. 118.95, boa. Tango, Juliette Serra, 2.000 pés, ajuste chão 0 no meio, está livre LS, reporta estabilizado. Voando Duna. Tem que Mike decola imediato. 5, bom pouso. Obrigado, senhora. Parabéns, cara, por vocês controladores. Nossos olhos aqui no ar. Parabéns. Obrigado. Reforma térmica. No ILS da 1 no 0. Sim, quando a aproximação no 0, o INFAPA. Salvador, Papa Romeu, Índia 9B Alfa. 9B Alfa, sendo tráfico, continua aproximação no 7, reporte 3 milhas fora. Gente, reportará 3 milhas fora da 1-7, 9B Portão 260, agora a companhia parqueada no 9, após estar autorizado o pushback de estacionamento. Portão 9 está autorizado, 260. Bom dia, Azul, Transcópia, Rio 36. Autorizado para Santos Dumont, 360, Vernicol Zulu 10, na cola da pista 10, saída da El, Leira, após saída da Bridge. Controle 120.8, telefone 5407. Corretamente, 5407, transponda, chame para o pushback acionamento azul. Aguarde. É 6200, desça para 3.000 pés, ajuste no 096. Livre, Oceané 6200. Tá. Vai, Juliette Serra, chame torre, 1-1-8-9-5. Obrigado e parabéns por aqui. Obrigada. Torre Salvador, muito bom dia, Papá do Deus, Tânio Juliette Serra. Escuta, prossiga. Tá visual com o campo, solicita cancelamento, prossegue no 7, Tânio Juliette Serra. Gente, o Tango Juliette Serra, então reporte quando pronto já para a prosseguição no 7, informa o tráfego, Charlie 150, agora 2 milhas para o povo no 7, ok? Vai seguir com o número 2, atento ao tráfego. Tá 150, Oscar, tem o ele do TQS, eu vou ficar na retaguarda do mesmo, vou pra pouso da 17, 317. Gente. Final de 3 milhas da 17, o Wind 9 Alfa. Primeiro Alfa, pouso autorizado, 17, o vento 130 graus com 10 manches. Pouso autorizado, Wind 9 Alfa. O jet de Apapá, solo as 29, direito 21.9, solo a livrar. November Alpha, se prepare, está com o pesado e vai no taxi Quebec, ok? Estou com o tráfego que vai prosseguir para o pouso 17. E após o pouso, Libra na Quebec. O Índia November Alpha, ele vai para o pátio 4, senhor. Então, sim, ele tem um tráfego ponto de do pátio 4. Você vai pousar e vai levar na Quebec. É isso, ajuste 9063, final ILS, é que sua responsabilidade. 2010, final da Twin, é para ser finalizado, 6202. Bom dia, você me pode, que está no Pátio 3. Tem, táxi via Quilo para o Pátio 3. Taxa do 1260 com 129 a bordo, 3 horas e 15 minutos Natal. Acompanhe o Pátio, siga a minha linha no ponto de espera, torre 1895, ajuste 1016, bom voo. Que passe isso, 295, 1016, vamos para a casa, 1265. Sorteio Hotel, segue a... Que atitude para Valente? Próxima primeira esquerda. 10, cola da 17, primeira curva direita, ingresso no corredor axé. Controle no 20 decimal 8. Transponder 0127. Final com o trem fixo, tá indo direto. Gente. Pátio. 1895 para acionamento e táxi no voo. Tá no jet, rapaz, o pouso, qual o pátio de destino? É pátio 4, senhor. Tô ciente. Azul 4082, gestão de indicação, autorização esquerda da Mara, disponível de voo 050. 50050, confirmando o número na aproximação. Azul 4082, número 3 na aproximação, vou na Pro de TAP. Pro de TAP para o 50, Azul 4082. Final com 35, tá? O Juliette Sierra tem pouso autorizado, vento 160 graus com 10 nós, pista no 7. Pista no 7, livre de pouso, tá? Pista no 7. Salvador, boa, gol no 260. 260, decola imediato. Decola, filho, 260. Autorizado, vem decolado no 0, vento 160 graus com 10 nós. A gente decola imediato, 260. Oceano 6200, chame torre 11895. 2900, aproximação final. Toda aproximação do 6200, guarda pista livre. Informa o tráfego da Gol, ingressando na pista para decolagem. Aguarda 6200, copiou? Aguarda na pista livre, copiado e reportado, 6200. Uma November, Yankee Mike, autorizado ingresso no 7, reporte aliado de ponto. Saída da El, lida por lida direto. Controle no 20.8, responda 5424. Confirma o transponder. 5424. Beleza, autorizado 340 para ponto seguro de Andro 50, decolada 10, saída da El, lida por direto, transponder 524 e o controle 120.8, gol no 777. Oeste no 777 para o feedback. Camarada. 260, decolado agora aos 35, controle 208, bom voo. 208, obrigado, bom dia. O Tango JSR segue o tráfego, Thiago 150 até o Pátio 4, frequência Lima estacionar, bem-vindo. 260. Gol no 260, contato radar, saída Puka, sube manter nível de voo 390. Puka 390, gol no 260. 01, informa o tráfego na final agora da 10 a 1 milha, o tráfego da Avianca. É, quando pronto, tem livre decolagem, mantendo separação com o tráfego e após vai prosseguir para o setor sul. Estou ciente, Bordeão 01. Bordeão 01, a gente mantenha aguardando, vem meio que Mike. Agora 5/5. Guardião 01 tem livre decolagem. Uma atenta movimentação na pista 17, tráfego ingressando no pátio 4. Tem vento 130 com 10 de Guardião 01. Ver Alfa. Web 6740, chame torre 11895. 1895, bom dia. Adô, bom dia, Web 6740, estabilizado, controle embaixo, checado, pistão no zero. Tomara de saúde, Web 6740, contra aproximação. Guardião 01, fora do solo. Oxanem 6200, solo 37, direito 21.9, solo, bem-vindo. Direita, graça 219. Web Jet 6740, informa o tráfego, helicóptero da Polícia Militar, decolando com o ProSul, 500 pés, não interfere. 6740, sente. Continua a aproximação. Guardião 01, mantenha o litoral sul, aguardando interferência de comunicações. É, voa até Ilhéus? Afirmo, voa até Ilhéus, mantendo o litoral sul. Gente, vai 500 pés? 500 pés. Oxanem 6200, flexível Alfa, reporte 5210. Alfa, reporte 5210. 40, pouso autorizado, web, vento 140.